Caros alunos, iniciando agora o módulo 2 de seu curso, o nosso assunto inicial será sobre a ética ambiental e poderá verificar a partir da página 3 de sua apostila. Criado na década de 1960, o conceito de ética ambiental tem origem filosófica e consiste em um conjunto de teorias e indicações práticas que tem o meio ambiente como foco, além de buscar promover uma relação mais próxima e cuidadosa para com o meio natural, a ética ambiental preconiza que as relações entre os seres humanos sejam respeitosas e construtivas, e que esta lógica se estenda ao relacionamento com animais, plantas, espécies e ecossistemas. De acordo com as premissas básicas da ética ambiental, as atitudes dos homens devem ser medidas de acordo com a relação que estabelece consigo, com seus iguais e com todos os seres vivos, sem nenhuma hierarquia. Um tipo de percepção que poderia ajudar, e muito, em resoluções para a garantia de um futuro realmente sustentável para o planeta. Os princípios da ética ambiental. Os princípios da ética ambiental são: relação com o meio ambiente, cuidados com o povo ao redor, respeitar o ecoturismo, práticas de sustentabilidade, reciclagem. Agora, na página 8 de sua apostila, poderá verificar sobre a educação ambiental. Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. A educação ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. A importância de se investir em educação ambiental é inquestionável à necessidade de uma mudança de postura, tanto da sociedade quanto das empresas e governos, no que diz respeito às questões que permeiam ações de sustentabilidade. Muitos problemas ambientais, que em um primeiro momento parecem complicados de se resolverem, podem ser solucionados de maneira rápida e simples, desde que haja investimento, mesmo que mínimo, em educação ambiental. A educação ambiental estabelece que o desenvolvimento sustentável deve ser estimulado do micro para o macro, ou seja, integrada à educação básica. O indivíduo passa a aderir atitudes sustentáveis em pequenas ações de seu dia a dia, como realizar coleta seletiva em sua casa, economizar energia e água, entre outros. Assim, expandindo essas ações para bairros, zonas regionais, cidades, estados, países. É por meio da educação ambiental que se desperta a preocupação para um tema tão delicado ao nosso dia a dia. É por meio dela que podemos criar uma sociedade mais sustentável, saudável e responsável. Além de incentivar atividades sustentáveis, a educação ambiental proporciona outros benefícios como construção de uma sociedade consciente, melhora da qualidade de vida e saúde, potencial empreendedor, gera renda e emprego, consumo consciente, preservação dos recursos naturais. Na página 12 de sua apostila, estudaremos sobre o Estudo de Impacto Ambiental, EIA. Realizar um estudo de impacto ambiental significa desenvolver um conjunto de tarefas técnicas, descritas em uma certa ordem apenas para efeito de apresentação, mas não implica que devam se desenrolar uma após as outras. Diagnóstico ambiental, análise dos impactos, definição de medidas mitigadoras e do Programa de Monitoramento dos Impactos Ambientais e do Programa de Monitoramento do Prognóstico Ambiental e Comunicação dos Resultados. E esta última relacionada também ao Relatório de Impacto Ambiental. A expressão EIA, RIMA, é bastante difundida atualmente. E estas siglas referem-se ao Estudo de Impacto Ambiental, EIA, e ao Relatório de Impacto Ambiental, RIMA. o EIA, na legislação federal, segue os seguintes termos, apresentados aqui de forma sintetizada. É referente a um projeto específico a ser implantado em determinada área ou meio. Trata-se de um estudo prévio, ou seja, serve de instrumento de planejamento e subsídio à tomada de decisões políticas na implantação da obra. É interdisciplinar. Deve levar em conta os segmentos básicos do meio ambiente, meios físico, biológico e socioeconômico. Deve seguir um roteiro que contenha as seguintes etapas. 1. Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. 2. Avaliação de impacto ambiental, AIA. 3. Medidas mitigadoras. E 4. Programa de monitoramento dos impactos. Ainda neste contexto, na página 14 de sua apostila, poderá verificar os roteiros básicos apresentados para a elaboração de estudo de impacto, em que são 1. Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. O diagnóstico ambiental da área de influência é a tarefa básica e de trabalho preliminar do EIA, referente ao levantamento das características da região, ainda sem a consideração das alterações que advirão com a futura implementação do empreendimento. Consiste no levantamento e análise dos recursos ambientais e suas interações na área de influência do projeto, considerando o meio físico, biológico e socioeconômico. Os fatores ambientais a serem identificados são relativos ao meio físico, biológico e antrópico importantes para caracterizar a interferência do empreendimento. 2. Descrição da ação proposta e suas alternativas e identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e negativos. Nessa etapa de análise, identificação, valoração e interpretação dos prováveis impactos ambientais sobre os meios físico, biológico e antrópico, são determinados e justificados os horizontes de tempo e os critérios considerados para descrever quais são os impactos, diretos e indiretos, benefícios e adversos, temporários, permanentes e cíclicos, imediatos, médio e longo prazo, reversíveis e irreversíveis, locais, regionais e estratégicos. 3. Definição das medidas mitigadoras desses impactos, tais como a implementação de equipamentos antipoluentes. Nessa etapa, são explicitadas as medidas que visam minimizar os impactos adversos identificados e quantificados na etapa da análise dos impactos ambientais, as quais são apresentadas e classificadas quanto a sua natureza preventiva ou corretiva, avaliando, inclusive, a eficiência dos equipamentos de controle de poluição em relação aos critérios de qualidade ambiental e aos padrões de disposição de efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos sólidos. A fase do empreendimento em que deverão ser adotadas planejamento, implantação, operação, desativação. Ao fator ambiental a que se destinam, físico, biológico ou socioeconômico, ao prazo de permanência de suas aplicações, curto, médio ou longo, à responsabilidade pela implementação, empreendedor, poder público ou outros, ao seu custo. 4. Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos. O programa de monitoramento dos impactos é concebido a partir do diagnóstico ambiental da área de influência e da análise dos impactos, de modo que se possa acompanhar os impactos que efetivamente vierem a ocorrer. Nessa etapa de elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, podem ser apresentados aos seguintes itens: indicação e a justificativa dos parâmetros selecionados para a avaliação dos impactos ambientais sobre cada um dos fatores ambientais considerados. Indicação e a justificativa da rede de amostragem, incluindo seu dimensionamento e distribuição espacial. indicação e a justificativa dos métodos de coleta e análise das amostras. Indicação e a justificativa da periodicidade de amostragem para cada parâmetro, segundo os diversos fatores ambientais. Indicação e a justificativa dos métodos a serem empregados no processo das informações levantadas, visando retratar o quadro da evolução dos impactos ambientais causados pelo empreendimento. Na página 21 de sua apostila, ainda poderá verificar sobre RIMA, Relatório de Impacto Ambiental. O RIMA é o relatório resumo dos resultados do EIA, em linguagem objetiva e acessível para não técnicos, com conteúdo mínimo também estabelecidos pela resolução do CONAMA, número 001. Tem como principal finalidade dar acessibilidade a qualquer pessoa interessada nas informações colhidas e analisadas no EIA, por meio de uma linguagem didática e com uso de ilustrações por mapas, cartas, gráficos, quadros e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possa entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todo o contexto de sua implementação. O Relatório de Impacto Ambiental RIMA refletirá as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental EIA. O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. Ainda em sua apostila, poderá verificar as atividades que exijam o EIA RIMA, a partir da página 22. Agora nossa próxima abordagem será sobre o licenciamento ambiental e poderá verificar na página 24 de sua apostila. O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental autoriza a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. A Política Nacional de Meio Ambiente indica três possibilidades em que o empresário é obrigado a solicitar a licença ambiental. A primeira é quando se utiliza recursos naturais, solo, a água, o ar, as árvores e os animais, em empreendimentos e/ou atividades. A segunda é quando fica constatado que o empreendimento e/ou atividade é potencialmente poluidor. Mesmo que não utilize recurso natural, pode emitir algum resíduo sólido, líquido ou gasoso, ou alguma radiação, luz e calor. E a terceira é quando o empreendimento e/ou a atividade provoca degradação no meio ambiente, ou seja, altera sua natureza ou constituição. A degradação ambiental normalmente está associada à poluição, mas pode ocorrer por outros fatores, como o uso inadequado ou excessivo de recursos naturais, que pode provocar erosão, assoreamento e etc. No procedimento tradicional de licenciamento ambiental, que compreende a licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Licença prévia. A licença prévia, LP, é concedida na fase de planejamento do empreendimento e/ou atividades. Esta licença atesta a viabilidade ambiental quanto à sua concepção e localização, estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidas nas próximas fases do licenciamento. Licença de instalação. A licença de instalação, LI, autoriza a instalação do empreendimento e/ou atividades, de acordo com as especificações que constam nos planos, programas e projetos aprovados pelo órgão ambiental, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes. Licença de operação. A licença de operação, LO, permite o funcionamento, operação da atividade ou empreendimento, Após verificação do efetivo cumprimento que consta da LP e LI, as medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação e, quando necessário, para sua desativação. O próximo assunto a ser estudado será sobre a avaliação de impacto ambiental, AIA, e poderá verificar na página 27 de sua apostila. A avaliação de impacto ambiental pode ser definida como uma série de procedimentos legais, institucionais e técnico-científicos, com o objetivo de caracterizar e identificar impactos potenciais na instalação futura de um empreendimento, ou seja, prever a magnitude e a importância desses impactos. A importância da avaliação de impacto ambiental, AIA, é um importante instrumento de política ambiental, composta por várias etapas que pretendem assegurar uma avaliação sistemática dos possíveis impactos socioambientais que uma determinada atividade possa gerar, além de permitir ao público o conhecimento dos impactos e ainda contribuir com os responsáveis do projeto na tomada de decisão. O uso da AIA como instrumento da política ambiental teve início por conta das exigências feitas por instituições financeiras internacionais, BIRD e BID, que para financiar grandes projetos do governo exigiam esse instrumento. Com a resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, número 001, a AIA foi regulamentada, na qual os órgãos ambientais passam por uma fase de adaptação para viabilizar sua aplicação. Agora, na página 30 de sua apostila, o próximo assunto que estudaremos será sobre a implantação de sistemas de gestão ambiental, SGA. A implantação dos sistemas de gestão ambiental adaptáveis leva em consideração as necessidades das organizações, já que os contextos socioeconômico-ambientais são diferentes em regiões e mesmo em um mesmo local em momentos distintos. É extremamente importante ressaltar que, mesmo que a adoção e implantação de formas sistemáticas de mecanismos de gestão ambiental tenha o potencial de proporcionar resultados excelentes a toda e qualquer parte envolvida, não existe garantia de qualquer excelentes resultados ambientais serão efetivamente alcançados. Não deixando de ressaltar que o meio ambiente liga-se praticamente com todas as áreas funcionais de uma organização. A importância do Sistema de Gestão Ambiental, SGA. O Sistema de Gestão Ambiental, SGA, vem para balizar as ações corporativas em busca do equilíbrio do homem, da indústria e do meio ambiente. Definição importante para esses novos tempos de valorização dos empreendimentos verdes. O SGA é um conjunto de políticas, práticas e procedimentos técnicos e administrativos de uma empresa com o objetivo de obter o melhor desempenho ambiental. A proposta do SGA aplicada às empresas traz inúmeros benefícios, como a redução de riscos de acidentes ecológicos e a melhoria significativa na administração dos recursos energéticos, materiais e humanos, o que tem um impacto positivo direto nas contas de água e luz. O fortalecimento da imagem da empresa junto à comunidade, assim como os fornecedores, stakeholders, clientes e autoridades também, entra na lista das vantagens de se seguir um modelo verde de gerenciamento. Qualquer empresa pode implementar o SGA. Na etapa inicial do processo, é feito um mapeamento de todas as atividades da empresa e suas necessidades. Depois deste primeiro momento, a empresa interessada deve passar por 4 etapas, organizadas do seguinte modo. 1. Definição e comunicação do projeto, bem como a geração de um documento detalhando as bases. 2. Revisão ambiental inicial para planejamento do SGA. 3. Implementação. 4. Auditoria e certificação. Finalidades básicas da gestão ambiental e empresarial. Servir de instrumentos de gestão a obter ou assegurar a economia e o uso racional de matérias-primas e insumos, destacando-se a responsabilidade ambiental da empresa. Orientar consumidores quanto à compatibilidade ambiental dos processos produtivos e dos seus produtos ou serviços. Subsidiar campanhas institucionais da empresa com destaque para a conservação e a preservação da natureza. servir de material informativo a acionistas, fornecedores e consumidores, para demonstrar o desempenho empresarial na área ambiental, orientar novos investimentos, privilegiando setores com oportunidades em áreas correlatas, subsidiar procedimentos para obtenção da certificação ambiental nos moldes da série de normas ISO 14000, subsidiar a obtenção da rotulagem ambiental de produtos. Em sua apostila, a partir da página 35, poderá verificar o roteiro para implantar um sistema de gestão ambiental. Implementação e operação do sistema de gestão ambiental. Após terem sido executadas todas as fases, chega-se ao momento da implementação e da operação do sistema de gestão ambiental. Esse procedimento compreende essencialmente a capacitação e os mecanismos de apoio. Em síntese, isso significa disponibilizar recursos humanos, físicos e financeiros para que a política, os objetivos e as metas ambientais da organização possam ser viabilizados. Segundo o NBR ISO 14001, a implementação e a operação do SGA engloba os seguintes aspectos: estrutura e responsabilidade, treinamento, conscientização e competência, comunicação, documentação do SGA, controle de documentos, controle operacional, preparação e atendimento a emergências, medição e avaliação. Toda e qualquer atividade empresarial envolve as fases de planejamento, execução, operação e a avaliação dos resultados alcançados. Isso também ocorre com a implementação do sistema de gestão ambiental, que deve ser verificado e monitorado com vistas a investigar problemas e corrigi-los. Agora, na página 40 de sua apostila, o tópico a ser estudado será sobre gestão ambiental e produção mais limpa. Para atender às demandas ambientais, as empresas necessitam alterar seus padrões de produção e existem alguns modelos que estimulam a mudança, tais como os princípios essenciais da produção mais limpa, P+L e ecoeficiência. Define-se produção mais limpa como uma estratégia ambiental preventiva aplicada aos produtos, processos e serviços para minimizar os impactos sobre o meio ambiente. Já a ecoeficiência seria a oferta de bens e produtos produzidos de forma a utilizar com a máxima eficiência o uso dos recursos planetários. A redução no consumo de energia e materiais, matéria-prima e a tônica da ecoeficiência. A produção mais limpa é o uso contínuo de uma estratégia ambiental preventiva integrada aos processos produtivos, conservação de matérias-primas e energia, eliminação de matérias-primas tóxicas, redução da quantidade e da toxicidade dos resíduos e emissões, produtos, redução dos impactos negativos ao longo do ciclo de vida de um produto, desde a extração das matérias-primas até sua disposição final, e serviços, incorporação de preocupações ambientais no planejamento e entrega dos serviços. Para aumentar a ecoeficiência e reduzir os riscos aos seres humanos e ao meio ambiente, as empresas possuem importantes objetivos que elas perseguem. O lucro é um desses objetivos. Assim sendo, cada organização adotará várias estratégias para que alcance seu objetivo, devido à preocupação dos stakeholders com o meio ambiente. As empresas já estão investindo em sustentabilidade como diferencial competitivo. Elas estão criando processos, produtos ou serviços com baixo impacto ambiental por meio da produção mais limpa e, através disso, já estão gerando lucro para a organização, seja ele pela rentabilidade ou pelo fortalecimento da marca e da imagem. A partir da página 43 de sua apostila, poderá verificar alguns exemplos de empresas com produção mais limpa. Na página 45 de sua apostila, poderá verificar sobre a sustentabilidade corporativa. Sustentabilidade corporativa é a abordagem de negócios que cria valor de longo prazo para clientes, funcionários e a sociedade. Isso ocorre por meio de uma estratégia de longevidade da empresa, que inclui a redução de impactos ambientais, a contribuição social, a atuação ética e a transparência. Diferente de uma disciplina altamente padronizada, A sustentabilidade corporativa precisa ser pensada no contexto de cada empresa. Alguns itens nos quais a empresa pode apoiar suas ações: sociais, ambientais, econômicos. A importância da sustentabilidade corporativa. O futuro do marketing está em criar produtos, serviços e empresas que inspirem, incluam e reflitam os valores de seus consumidores-alvos. E a sustentabilidade vem sendo uma das grandes pautas da sociedade moderna. Ou seja, trabalhar a sustentabilidade corporativa pode, sim, ser um excelente negócio. Uma boa gestão voltada à sustentabilidade corporativa pode e deve influenciar a otimização de recursos, a retenção de colaboradores, a conquista de investimentos, a imagem perante a sociedade e, como consequência, os resultados econômicos da empresa. Por isso, deve ser vista como um ativo fundamental. Também em sua apostila poderá verificar a partir da página 48 algumas empresas modelo de sustentabilidade. Agora na página 49, estudaremos sobre a gestão ambiental e ecodesign. Os consumidores têm estado cada vez mais atentos e têm buscado produtos de empresas que demonstrem preocupação ambiental em sua produção. Uma das diversas maneiras de se engajar nessas questões é o desenvolvimento de produtos mais amigáveis com o meio ambiente através do ecodesign. Em sua apostila, poderá acompanhar os benefícios do ecodesign, que são a redução de impactos, benefícios ambientais, matérias-primas, energia, transportes, resíduos. Caros alunos, agora nossa próxima abordagem será sobre energia renovável e poderá verificar a partir da página 52 de sua apostila. Energia renovável, energia alternativa ou energia limpa são três nomes possíveis para qualquer energia obtida por meio de fontes renováveis que não geram grandes impactos ambientais negativos. Consumir energia 100% limpa é o jeito mais eficiente de compensar as emissões de CO2. A fonte de energia mais usada ainda é o carvão, com um consumo mundial de mais de 28% contra quase 13% de energias renováveis, como hidrelétrica, solar e eólica. O Brasil possui uma matriz energética predominantemente renovável devido às hidrelétricas. Apesar do crescimento do uso de termoelétricas abastecidas por combustíveis fósseis. No Brasil, o setor energético corresponde a 30% das emissões de CO2, ficando atrás por uma pequena porcentagem apenas da mudança no uso do solo e da agricultura, que tem as maiores contribuições para o aquecimento global. Empresas que produzem energia limpa, como projetos de aproveitamento do biogás em aterros, projetos de energias eólica, solar, biomassa, entre outras, podem vender sua produção pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, na forma de créditos de carbono pela quantidade correspondente às emissões evitadas. Para realizar a neutralização de carbono, o responsável pode comprar esses créditos de carbono provenientes de energias renováveis. Os principais tipos de energia renovável: biomassa, energia geotérmica, hidrelétrica, energia dos oceanos, energia solar, energia eólica, energia nuclear. Empresas podem investir em energia limpa de projetos certificados, garantindo a qualidade e a procedência na hora da compra, protegendo o consumidor. No Brasil, o caso da energia não é tão problemático, já que nossa matriz é principalmente proveniente de hidrelétricas, considerada uma energia renovável. Mas vale lembrar que existem energias capazes de diminuir ainda mais as emissões, pois produzem menos CO2 que as hidrelétricas, como a solar e eólica. Os incentivos à utilização de energias renováveis e o grande interesse que este assunto levantou nestes últimos anos deve-se principalmente à conscientização da possível escassez dos recursos fósseis, como o petróleo, e da necessidade de redução das emissões de gases nocivos para a atmosfera, os GEE, gases de efeito de estufa. Este interesse deve-se em parte aos objetivos da União Europeia, do Protocolo de Kyoto e das preocupações com as alterações climáticas. Agora, na página 59 de sua apostila, poderá verificar sobre a gestão de resíduos, A Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos, aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado, e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos, aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado. Manejo de resíduos sólidos. O manejo de resíduos sólidos pode ser entendido como um conjunto de atividades relativas aos resíduos e que fazem parte, portanto, do próprio gerenciamento de resíduos. A gestão integrada de resíduos sólidos. A gestão integrada de resíduos sólidos é conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. A diferença entre gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. A gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos envolvem, portanto, o setor público e o privado, sendo que quando falamos em gestão integrada, nós referimos ao setor público. Gerenciamento de resíduos se refere ao setor privado e de instituições. A gestão integrada e sustentável de resíduos sólidos. No Brasil, a lei que rege o setor de resíduos sólidos e define a ordem de prioridade no gerenciamento de resíduos sólidos da seguinte maneira: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos. Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A relação entre o consumismo e a geração de resíduos. A sociedade tem percebido a dimensão do uso sem medida dos recursos naturais do nosso planeta. A demanda por produtos que utilizam de matéria-prima proveniente do meio ambiente ocorre em escala cada vez maior devido ao alto nível de produtividade e consumo. Essa situação vem pondo em risco não somente os ecossistemas que sofrem com essa degradação, mas o próprio destino da humanidade está sendo comprometido pelos padrões insustentáveis de consumo. Tecnologia a favor do consumo consciente. Como a geração de resíduos sólidos está diretamente ligada aos padrões culturais e hábitos de consumo da sociedade, o conceito de gerar menos quantidade de resíduos sólidos acaba ficando intimamente ligado à gestão eficiente de toda a cadeia produtiva de resíduos. O uso de tecnologias modernas e inovadoras agrega produtividade e controle. Os processos de gestão dos resíduos gerados pelas empresas, ajudando a eliminar desperdício. Investir em softwares que garantem qualidade e transparência do serviço prestado no setor de geração e descarte de resíduos é uma alternativa que contribui para a sustentabilidade do planeta. Por exemplo, a empresa de coleta pode incentivar o uso de embalagens de descarte correto aos seus clientes, evitando desperdício. Agora, na página 65 de sua apostila, poderá verificar sobre a gestão de resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos representam metade dos resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil e podem ser tratados em várias escalas, desde a escala doméstica, passando pela escala comunitária institucional de um grande gerador de resíduos, municipal, até a escala industrial, para a produção de fertilizante orgânico. Os resíduos orgânicos são constituídos basicamente por restos de animais ou vegetais descartados de atividades humanas. Podem ter diversas origens, como doméstica ou urbana, restos de alimentos e podas, agrícola ou industrial, resíduos de agroindústria alimentícia, indústria madeireira, frigoríficos, de saneamento básico, lodos de estações de tratamento de esgotos, entre outras. Quando separados na fonte, ou seja, quando os resíduos orgânicos não são misturados com outros tipos de resíduos, a reciclagem dos resíduos orgânicos e sua transformação em adubo ou fertilizante orgânico pode ser feita em várias escalas e modelos tecnológicos. Pequenas quantidades de resíduos orgânicos podem ser tratadas de forma doméstica ou comunitária, enquanto grandes quantidades podem ser tratadas em plantas industriais. Os processos mais comuns de reciclagem de resíduos orgânicos são a compostagem, degradação dos resíduos com presença de oxigênio, e a biodigestão, degradação dos resíduos com ausência de oxigênio. Na página 67 de sua apostila, poderá verificar sobre os principais pontos sobre os resíduos orgânicos e a legislação brasileira. Coleta seletiva de lixo, importância, benefícios e como fazer. A coleta seletiva é o método de otimização dos processos de destinação adequada do lixo. E por falar em lixo, vale a pena ressaltar que lixo é uma palavra geral para designar as palavras resíduo, os descartes que ainda têm alguma utilização possível por meio da reciclagem ou reutilização, e rejeito, aqueles que já não podem ser utilizados novamente. A importância da coleta seletiva. A coleta seletiva exige que os descartes sejam separados em úmidos, secos, recicláveis e orgânicos. E dentro dessas categorias, há subcategorias. Os recicláveis, por exemplo, abrangem o alumínio, o papel, o papelão e alguns tipos de plástico, entre outros, quando os materiais recicláveis são coletados e chegam às cooperativas. Eles são separados minuciosamente para serem reaproveitados. O que não é reaproveitado é levado para aterros sanitários. Para facilitar a implantação da coleta seletiva e a gestão consciente de resíduos, existem empresas especializadas que oferecem um projeto específico para viabilizar a coleta seletiva em condomínios e empresas. A relação custo-benefício acaba compensando, considerando o aumento da eficiência do processo para além de outros benefícios. Agora, nossa próxima abordagem será sobre recursos minerais do Brasil e poderá verificar na página 72 de sua apostila. O Brasil é um país privilegiado quando o assunto é disponibilidade de recursos minerais. A grande extensão territorial, a localização geográfica e sua formação geológica criaram condições para que o país apresente uma ampla oferta de diversos tipos de minérios e minerais. A mineração ocupa importante posição na economia brasileira, especialmente no que se refere às exportações. O Brasil possui consideráveis reservas de minério e ocupa papel de destaque nas exportações de nióbio, minério de ferro, manganês e bauxita. Em relação às reservas mundiais, o Brasil detém as maiores reservas de nióbio, que responde por mais de 90% das reservas mundiais. O país também tem mais da metade das reservas mundiais de barita e grafita natural. Os minérios de níquel, estanho e ferro também têm participação significativa em relação às reservas mundiais. Os impactos ambientais da mineração. Os impactos ambientais da mineração afetam os ambientes hidrológicos, atmosféricos, além da biosfera, dos solos e das formas de relevo. Os impactos ambientais da mineração são diversos e apresentam-se em diversas escalas, desde problemas locais específicos até alterações biológicas, geomorfológicas, hídricas e atmosféricas de grandes proporções. Portanto, conhecer esses problemas causados e a minimização de seus efeitos é de grande necessidade para garantir a preservação dos ambientes naturais. Entre as principais alterações nas paisagens e os impactos gerados pela mineração, podemos destacar: remoção da vegetação em todas as áreas de extração, poluição dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, pelos produtos químicos utilizados na extração de minérios, contaminação dos solos por elementos tóxicos, proliferação de processos erosivos, sobretudo em minas antigas ou desativadas que não foram reparadas pelas empresas mineradoras. Sedimentação e poluição de rios pelo descarte indevido do material produzido não aproveitado, rochas, minerais e equipamentos danificados. Poluição do ar a partir da queima ao ar livre de mercúrio, muito utilizado na extração de vários tipos de minérios. Mortandade de peixes em áreas e rios poluídos pelos elementos químicos oriundos de minas. Evasão forçada de animais silvestres previamente existentes na área de extração mineral. Poluição sonora gerada em ambientes e cidades localizados no entorno das instalações. Embora a legislação vigente limite a extração mineral em áreas urbanas atualmente. Contaminação de águas superficiais, doce e salgada, pelo vazamento direto dos minerais extraídos ou seus componentes, tais como o petróleo. Na página 77 de sua apostila, poderá verificar sobre Rio 92, a Eco 92. De 3 a 14 de junho de 1992, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 20 anos após a Conferência de Estocolmo. Realizada no Rio de Janeiro, Brasil, ficou conhecida como Rio 92 ou Eco 92. Contou com a participação de mais de 170 países e de aproximadamente 20 mil pessoas. Teve como tema central a questão do desenvolvimento sustentável. A comunidade internacional reconheceu claramente a necessidade de conciliar o desenvolvimento social e econômico com o uso dos bens ambientais. Os principais objetivos da conferência foram: examinar a situação ambiental do planeta em relação ao desenvolvimento socioeconômico. Determinar formas de transferências de tecnologias não poluentes aos países em desenvolvimento. Avaliar estratégias de promoção do desenvolvimento sustentável. Definir um sistema de cooperação internacional para questões ambientais. Desse encontro resultaram cinco importantes documentos. 1. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 2. Declaração de Princípios sobre Florestas. 3. Agenda 21. 4. Convenção sobre Biodiversidade Biológica. 5. Convenção Quadro sobre a Mudança do Clima. A partir da página 78 de sua apostila, poderá verificar a Declaração do Rio e seus 27 princípios. Na página 84, discutiremos sobre a Agenda 21. A Agenda 21 é um documento assinado por 179 países durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou Eco 92, realizada na cidade do Rio de Janeiro. O seu principal objetivo é criar soluções para os problemas socioambientais mundiais, baseando-se no seguinte pensamento: pensar globalmente, agir localmente. Esse documento é um compromisso político que busca aliar o desenvolvimento econômico com a cooperação ambiental e social. Para isso, são necessárias estratégias, planos e políticas específicas em cada localidade em que a agenda for aplicada. A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. A Agenda 21 é composta por 40 capítulos, divididos em 4 sessões. Os temas abordados por esse documento são: dimensão social e econômica, pobreza, consumo, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, saúde, meio ambiente, atmosfera, ecossistema, desertificação e seca, agricultura e agricultores, desenvolvimento rural, diversidade biológica, biotecnologia, recursos vivos, mares e oceanos, aproveitamento, gestão ecológica, mulher, infância, juventude, população indígenas, ONG, trabalhadores e sindicatos, comércio, indústria, comunidade científica e tecnológica, financiamento, tecnologia ecológica sustentável, educação, conscientização, cooperação, acordos internacionais. A Agenda 21 Brasileira foi criada em 1996 pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional, CPDS. Ela tem como objetivo firmar os compromissos da sociedade brasileira com desenvolvimento sustentável. Efetivamente implementada em 2002, esse instrumento é baseado nas diretrizes da Agenda 21 Global. No Brasil, os resultados são positivos e crescem cada vez mais de maneira descentralizada e assim buscando o fortalecimento na sociedade e do poder local. Muitos municípios brasileiros aderiram à Agenda 21, assegurando a sustentabilidade da comunidade, com desenvolvimento local em nível ambiental, social, cultural, econômico. Agora na página 89, estudaremos sobre Declaração de Princípios para a Administração Sustentável das Florestas, tendo por objetivo a implantação da proteção ambiental de forma integral e integrada. Buscou-se um consenso global sobre o manejo, conservação e desenvolvimento sustentável de todos os tipos de florestas. Na página 91, poderá verificar sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, UNFCCC. Durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, a Rio 92, representantes de 179 países consolidaram uma agenda global para minimizar os problemas ambientais mundiais. Crescia a ideia do desenvolvimento sustentável, buscando um modelo de crescimento econômico e social aliado à preservação ambiental e ao equilíbrio climático em todo o planeta. Nesse cenário, foi elaborada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, UNFCCC. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas tem o objetivo de estabilizar concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, em um nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. Esse nível deverá ser alcançado em um prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima, assegurando que a produção de alimentos não seja ameaçada e permitindo ao desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável. Entre os compromissos assumidos por todas as partes, incluem-se: elaborar inventários nacionais de emissões de gases de efeito estufa, implementar programas nacionais e/ou regionais com medidas para mitigar a mudança do clima e se adaptar a ela, promover o desenvolvimento, a aplicação e a difusão de tecnologias, práticas e processos que controlem, reduzam ou previnam as emissões antrópicas de gases de efeito estufa, promover e cooperar em pesquisas científicas, tecnológicas, técnicas, socioeconômicas e outras, em observações sistemáticas e no desenvolvimento de bancos de dados relativos ao sistema do clima, promover e cooperar na educação, treinamento e conscientização pública em relação à mudança do clima. Bem, caros alunos, desta forma, nos concluímos a nossa rádio web do curso de Auxiliar em Gestão Ambiental. Lembramos que deverá seguir as etapas que solicitamos posteriormente. Deve fazer a leitura completa de sua apostila, pois vimos apenas uma abordagem em alguns pontos.